Ela sabe me seduzir, sabe me provocar. Ela tá tipo patricinha que me encanta. Não para de beber, não para de me olhar. É o jeito meio doce de me amar. O seu cheiro, o seu corpo, você não vai esquecer tudo que hoje vai fazer com você. Amor gostoso, é gostosão. Vai tirar minha roupa, eu vou te dar muito carinho. Amor gostoso, é gostosão. Vai tirar minha roupa, eu vou te dar muito carinho. Eu dou muito carinho. Eu dou muito carinho. E aí, bebê? Te dou carinho. E tudo que você quiser da via é muita luxúria. Ela sabe me seduzir, sabe me provocar. Ela tá tipo patricinha que me encanta. Não para de beber, não para de me olhar. É um jeito meio doce pra me amar. O seu cheiro, o seu corpo, você não vai esquecer tudo que hoje eu vou fazer com você. Amor gostoso, é gostosão. Vai tirar na roupa, eu vou te dar muito carinho. Amor gostoso, é gostosão. Vai tirar na roupa, eu vou te dar muito carinho. Eu vou dar muito carinho. Eu vou dar muito carinho. Não vou falar mais nada pra ti, né? Carinho, carrinho, você sabe onde procurar.